Então, 3178, a sua identificação via Mário desce para 4 mil pés. 4 mil pés, quanto por idade? Prezado. Serra Tango Delta, Salvador. Agora o Centro Recife, frequência 13325. Commodore approach, good evening, 11888. We have a uniform, passing by level 210. 11888, Scott Ident, descend via Bomb Arrival, level 050. Via Bomb Arrival, to flight level 050, 1888. Afirmativo, 424980, só um instantinho, mano. Aguardando, tem que lançar. Do NS ou 246? 246, chame a torre 19895. 295, graças. Jogou 1246, abaixo, travada final. 1246, sente o vento de 150 graus, meia dúzia mais, livre o pouso, pistão no zero. 150 com meia dúzia, livre o pouso, graças. Salvador, voo 970, centro da rua. Uniforme. Voo 970, sua identificação autorizada. Via Mari, desça para o nível 050. Via Mari, 050, 1970. Controle, bono 1170, informação e uniforme, boa noite. 1170, sua identificação, via Mari, desce para o 060. Civil 060, voo 970. Confirme na necessidade de redução? Negativo. Negativo, sim. Zona 3178 é o número 2 na aproximação, reduza para 220. Reduzindo 3178. Boa noite, 88, do Evo Condice Ahead in Duna Position. Ok, sir. Fly direct Duna. 1888. 10-2000, clear LS final approach, 281015. Clear 2000 and ILS X-ray, 1888. O meu... Mike Tango, aciona identificação autorizada via BONF, desce para o nível 070. Via BONF 070, para romper o Romeu Batista. 3-1-1, que vem, pessoal. Solo, Salvador, é o 245, pessoal. Pro 246, Alfa e Kilo, Pat 3. Posição 2, Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, 2, Lima, confirme com 246. Solo é o gol 246. Europa 084, stand by to clear. Stand by Europa 084. Um 78, desça para 3.000 pés, 1-0 no 5. 3.000 no 5, tá 3.178. É o 350 para Recife, via Pesolo 7, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, aciona 5154. Porta pronta, 4980. 972, via Bonf, desce e mantém 080. Via Bonf, 080, 6178, redução para 1709. Excelente, apresentação. Autorizado, chantagem. Autorizado, chantagem, vai falar então. Tráfego crescente está com a posição de 12 horas, 8.5 milhas, para aproximação. Autorizado descida para 2.000 e autorizado IRS. 2.000 autorizado IRS, controle voo 970, autorizado o ar. Autorizado, desce para 2.000 pés e autorizado ILS. 2.000 Duna, ILS, 1970. Uno 170, após Mari voa Duna, desça para 3.000. Após Mari voa Duna, desce 3.000 pés do 170. Voa 188, establish. 888, call tower 11895. 11895, 188. Commodore Tower, good evening, wall 1888, running side. Prossegue via Bonf, até 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Via Bonf, 4.000 pés, 1 no 0 no 5, como é mais certo? Rio 5972, autorizado descida para 050. Chame a torre 198, decimal 95. 95, 3178. Reduza para 1809. Tem redução, 1970. Uno 170, autorizado 2.000 pés, número 3. Falhou essa transmissão. Uno 170, desce para 2.000 pés, autorizado ILS. Número 3, nacional. Tente desce 2000, número 3, voo no 170, desce a 2000. Autorizado LS 1015. Zero LS, voo no 170. Zero 84, right to copy? Go ahead, Europa 084. Clear to Lima Echo Mike Delta, fly level 390, via Upper Zulu 10, Natal, November Tango Lima, Upper November 873, until Vunok. Vitor Uniform, November Oscar Kilo. After that, in accordion flight plan. After takeoff runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition. Papa Uniform Charlie Alpha Departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Salvador Control Frequency 120.8, Skog 5150. Sierra to Lima Echo, Mike Delta, via Puka Departure, then Cipar, Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873, Bunok, Initial Flight Level 390. Squawk 5150, departure frequency 120.8, Europa 084. Readback's correct, call me start up and pushback. We are ready for a start up and pushback now, Europa 084. Outer ground, good evening, go 1888, and taxi out. Clear to gate 6, Alpha and Juliet, go 1888. Alpha and Juliet to gate 6, 1888. Europa 084, could you confirm, are ready to push? We are ready for the start-up and push by Europa 084. Clear contacts. Confirm clear for pushback, Europa 084. Affirmative. Clear for pushback. Tô salvando, boa noite, na 3305, autorização Recife, ciente da Unifor. 3305, Recife, autorizado, nível 270, decolagem da pista 10, com curva esquerda, Puka Aracaju. Pois Aracaju, direto conforme plano de voo. Controle Salvador 1208, 5163, ao transporte. Sim, Recife no 270, via rota do plano, decolada 10, com curva esquerda, perfil Puka Aracaju, após, conforme rota do plano de voo, chama 1208, aciona 5163, está 3305. Fechamento correto, chama pronto, puxa. Maravilha. 21, André. 1970, livre pouso, pista 10, vento no 60 graus, 8 nãs. 1970. 3 anos, 7, 8, na foto. 3178, boa noite. Prossiga na Alfa, mantenha da Juliette, aguarde ingresso, bate 1. Alfa da Juliette, guarda. Uno 170, chame a torre 1895. Gente, no 170. Seu 5972, prossegue via para 3000 pés, ajuste no 095. Se o Mike Tanks tiver condições, mantenha a velocidade até interceptar o lance. Manterá até interceptar o lance. O localizador, o meu Mike Tanks. E o 5972, subvetor vai manter a proa limitada ao localizador. Manterá a proa limitada ao localizador, 5972. 270, solo 59, livre à direita, chama no 219 no solo. 219 no solo, obrigado. Será 14, remota? Mantenha-se da Juliette, aguardando o início do táxi do Airbus 330 da Europa. Quem aguarda? Fala, Chiraba 303, no modo 04, para o Juliette, para mim. Botão 4, aguarde autorização. Força. Salvador, Salvador, boa noite, é o Gono 970, livre a pista. 970, vai prosseguir até antes da Juliette, aguardando ingresso, parte 1. Aguardo até antes da Juliette para ingresso, parte 1, Gono 970. Desça para 2003, para 1709. Confirmando, Rio 5972, 2003, 1709. Afirmo. É. Doutor Salvador, uma boa noite. O Xané é 6224. A 224, Voituna, desça 2003, ajuste no 095. Duna 2003. 1-18-95. 1-18-95. Obrigado. 3178 após a Europa, autorizada até 14, remota. Sente após a Europa até 14, autorizada até 3978. 1-18-95. 472 para o localizador, curva esquerda para o 150. Localizador, 50 à esquerda. Zero livre decolagem, vento 160 graus, 8 anos. Livre decolagem, 4980. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Maitano, estabilizado na LS, está 1-0, passando o Sterling. Seixo Romeu, Maitano, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Poderá, Maitano. 2774, confirme. Confirmo, para Porto Seguro, nível 160. Seu plano no momento, confirme qual é o horário. Salvador Tower, Europa 08-4, approach India. Guarde confirmação e verificar. Europa 08-4, continue taxi until holding short of runway and maintain position before runway. Continue to holding point runway 10 and maintain position Europa 08-4. A Xenia 6313 no box 4, a sua escuta foi autorizada para o Quebec, parabéns. 6313 está ciente, tem dois tráfegos ingressando para o setor. Após o segundo será liberado, ok? Sim, será a sua escuta, graças. Paulo Salvador, do 970, próximo a Xenia Juliette. O 970, portão 2, autorizado ingresso. Portão 2, autorizado ingresso, 970. 970, poderia voar Aracaju? Aguarde. E o 5972, estabilizado? Afirmativo, no localizador. É minha torre 198, decimal 95. 295, obrigado a você. É 1-8-0? 1-6-0, 4-9-9. Esse azul, 4-9-8-0, graças. 3-4-0, Guarulhos. 03, copia agora. Instruções. Xenão 63, 03, coordena a equipe de solo. Primeiro tráfego está passando na retaguarda. O segundo está ingressando para o portão 01, 737 da Gol. Após o tráfego está autorizado o pushback. Vai coordenar, autorizado o pushback para o Xenão 63, 03. Azul 4959, cópia. Márcio, escuta 4959. Ilhéus autorizado, 160, Golf 677, decolagem da pista 10, curva direita, saída coral. Controle 120, decimal 8, aciona 5167. Autorizado Ilhéus, 160, Golf 677, decolada 10, curva direita, saída coral, 1208, 5167, no transporte, coral no alto. Coral no alto será coordenado com o controle, aguarde autorização. Escuta o 4959. Salvador, uma boa noite, Papa Romeu, Romeu Maicango, Lutrou, Taxi 3. Boa noite, Romeu Maicango, o estacionamento é pátio 3 ou pátio 5? Pátio 5, claro está. Se a gente prossegue, Alfa. Juliette, Lima Mike, reporta na Quebec para cruzamento da 1735. Ok, está autorizado. Alfa, Juliette, Lima Mike, reportarei para o cruzamento da Quebec. Azul 2774, cópia. Porto Seguro 200, Golf 677, decolagem da 10, direita da El, transição coral. 120, decimal 8, 5174. Dados é o nível do teste para Porto Seguro, Golf 77 da El, de Coral. Transmonda 5174, 208, controle azul 2774. Pode pronto, puxa o sinal. Reportar. Azul 5001, cópia. Tá cedo. Autorizado 340 Guarulhos, Apezulo 10, Tabaté. Decolagem da pista no zero, curva direita, da El Leda, após Leda, Motiva. 1208, 5166. 340 para Mala, Apezulo 10, Tabaté. Decolagem da direita, da El Leda, Motiva. 1208, controle, 1166, transporte. Quase 500. Protejamento correto, chama pronto. Amaralha. It's not happened with Europa 04. Line up and wait, Europa 084. Utilizado pelo controle coral no alfa. Reporte e puxação. Coral no alfa, reportar posicionamento para a próxima. Bom, chinamento 3, 13, está com 154, alterna cadeão, chinamento 5 horas, pronto, tá. Até o ponto de espera no 0, 1015 é o ajuste, a torre em 118.95, tem um bom voo, 63 no 3. 1015 até o ponto de espera, 2.95 a torre, 8.63 no 3, boa. 2.3, formação uniforme, cruza 2.20. Europa 0.4, you're clear to line up and to enter take off, we win this 1.6 degrees, 8 knots. Yes, we'll take off and we want 0, Europa 0.4. Tem que ser Golf, Avante, 1015, 2 meu pés, Golf, 7, 2, 3. Passa quilômetro, Romeu, 3. Golf, 6, 2, 4, Lando, na frente. Reporte localizador, ajuste no 05. Rodará no localizador, no 6, 2, 4. Azul 4980, chame centro, Recife, frequência 12685. Recife 2025, bom trabalho, Azul 4980. Brazil 84 airborne at 12, call now 120.8. 120.8, obrigado, boa tarde, Europa 084. Where? Father, departure Europa 084 out of 1,400 feet, book a departure. Papa 084, with a contact on the level 390, we're book a departure. Book a departure and we request final level 370, Europa 084. What did you copy? Europa 084, receive center, clear level 370. Copy, clear level 370, Europa 084. Oxenem é 303, confirme, pronto, vai lá? Meu nome, eu estou dependendo do comentário, só para informar que está ok. Tá bem, chama pronto então. Agora, ficou bem. Mike, Romeu, Mike Tango, livre cruzamento, acho que está sendo a frequência ali, tenha boa noite. Autorizado, linha de decolar 6313, vento no 60 graus 8 também. Volta 3305, puxa acionamento pronto na posição 5. Autorizado, puxa acionamento com 5, chama etapa. Autorizado, chamada. Chama aí, aliás. 224, chama a torre 19895. 19895, beleza. Torre Salvador. Boa noite, hoje né, 6224, tá no ILS. O 6224 se enche, cheque de autorizado pouso, dentro do 60 graus, 109. Voz autorizado, informado para embaixada travada 2-3, decola 1-7, controle 2-0, decimal 8. 2-0-8, boa, 6-3-1-3. Controle Salvador, boa noite, auxiliar 63-03. De contato radar, sobre dia, 3-6-0. 0019, chame táxi. Trabalha táxi, 0019. Radar, sobe via, Dael para 360. Dael, sobe Center frequency 126.85. 126.85, Europa 084. Obrigado, boa noite. Boa noite, Europa 084, Europa 084, Europa 084. 1723, autorizado LS, no 015 ajuste. Autorizado LS, 1500723. Vereador 24, solo 19, direita 121 no chão. 1219 Para o táxi, o TAM 3305 com 4 horas e 7, Natal, POB de 64. O ponto de espera está livre, via Índia, 1015 é o ajuste, a torre 118.95, 3305. Corrigir 5001110 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto para o táxi. 01, táxi via Pátio Índia, ponto espera 10, torre 118.95, 1015 é o ajuste. baixo, Índia, no ponto de espera, em 1118-1995, rua 4200. Paulo, 1211? Afirmativo, 1211, desse uma Una. Graças. 7 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. 1-2-7-7-4 até a saída do pátio está livre. Reporte para ingressar pátio 1. Reporta para ingressar pátio 1, 1-2-7-7-4. Salo, boa noite, Chené, 6224, livre o canal. 6224, prossiga até antes da Juliette. Forte antes da Juliette. Até antes da Juliette, 6224. Salvador, 4959, para puxa Chanaré. 4959, aguarde para puxa Chanaré. Aguardando, 4959. Atrás do Pátio 3, visual com o Embraer, azul 2774. 2774 segue o Embraer, até o ponto de espera livre, 1015 é o ajuste, é a torre 18, nosso. Seguindo o Embraer, 1015, ponto de espera 1295, 2774. 1295, boa noite. TPM de pouso, 1,60 graus, 8 mais. 723. Flores Salvador, boa noite. O TAN 3305, ponto de espera da 1,0, pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém o TAN 3305. Astramato, boa, 9,723. Gente, livre pouso, 1,60 graus, 8 mais. Livre pouso. Solo 6224, reportando antes da Juliette. Para 224, o portão é o 3, observe o ATR da Azul e após o mesmo ingresso para o 3. Observando o ATR da Azul, após o processo para o 3, 6224. Está pronto para o táxi azul 4959, estamos com 47330, alterna Sierra Bravo, Mike Oscar, Montes Claros. até a saída do pátio está livre, vai aguardar o Airbus da Avianca estacionar no portão 3 e prosseguir via Índia para o ponto de espera. 1015 é o ajuste, a torre 1895. Ok, até o pátio aguardando o estacionamento da Avianca, o 4959. Ponto de espera pronto. Sente o 5001 na sequência, mandamos ver. Zero. O 723, só os 28, direito 121. 21, Solo Salvador, boa noite, voo 1-7-2-3. 1723, Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição, confirma? 2, Romeu. 2, Romeu. Solo Salvador, boa noite, o Rio 9890, pesado, paciente da informação uniforme, autorização de se informa negativa em nada. Só um instante. Autorizado 380 Guarulhos, decola da 10, direita, da El Leda, após Leda, Bidev, Percepta, Whisky 50, Vitória, direto Charlie Papa Oscar, direto Alfa, Delta Alfa, direto Taubaté, posso conformar o plano de voo. Controle 1208. E aciona o código 5176. Autorizado para Guarulhos, do nível 380, a decolagem da Serra Cassino 90, primeira curva à direita, da El, Leda, Bidev, interceptando ambos 50, é Vitória, depois Alfa, Delta, Alfa, confirmaram, é Vitória, Charlie, Papa Oscar, depois Alfa, Delta, Alfa, depois Tango, Bravo, Eco, Taubaté. O transponder 1970, controle opera 208 para o Rio 9890. Está correto, Rio? Chama pronto. Pra. Salvador, boa noite, TAN 3305, decola nas suas coisas. 305, contato radar, subnível 2. Daqui a pouco. Confirme para o TAN 3305, por gentileza. 305, contato radar, subnível 270, via PUCA. 270, via PUCA, o TAN 3305. 5 decola os 3-1 no controle 1 no 2-0 decimal 8. Já 5 decola os 2-9, controle 2-0-8. O 500 no livre decolagem, 1-60 graus, 8-9. Livre decolagem, 500. Pode esperar dar um zero pronto, 2774. 2774, observa a corrida do Embraer após a Lima vem. Após Embraer, Lima tem na 10, 2774. Salvador, boa noite, Azul 4959, sendo ponto de espera, a próxima. Paciente, 4959, mantém a posição. Mantém Azul 4959. Azul 5001, vai colar os 31 no controle. 120 decimal 8. 208, pegar 5001. Ventura. 2774, vento 180 graus, 8 na linha, decolar. Ele vai colar com 374. Radar, suba nível 340, via da El. Via da El, 340, Azul 5001. Gate 10, gate 10. Liberty, clear. Clear to apron 1, gate 10, back in 230. São 3600, essa é a identificação. Voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Duna, 2000 pés, Salvador, permite para o Azul 5001, nos apresente direto Leda. Autorizado. Obrigado. Autorizado, Leda. Obrigado, direto Leda, 5001. 2774, decote 35, controle 2008. 208. 05, chame centro, Recife, 2685. 2685, tá, 3305. Controle de Salvador, azul 2774. 2774, contato radar, voe Coral, subo 200. Coral 200-2774, quando possível, coordenar o nível final 160. Autorizado, nível 160. 160 final. Marcelo. Eu. Ô Marcelo, Felipe, meu velho, um abração. Opa, 3600. Isso aí. Quatro lados, cinco lados, livre decolar, 160 graus, 89. Livre decolagem, 4959. Um abraço. Alô. Canal 62, 12, dá presente, voe direto Mari e após Mari vai voar direto Tuna. Vê se mantém a 3 mil pés. Ok, direto Mari, após Mari, direto Tuna 62, 12. Tá livre de restrições de altitude, não sai? Livre de restrições, desce para 3 mil, ajustado no 0 no 5. Tuna 0 no 5, 62, 12. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4959. 9, contato radar, suba para nível 160, saída Coral 1 no Alfa. 160 na Coral 1 no Alfa, Azul 4959. Controle, gol 1868. 1868 na proa de Itape, desce e mantém inicialmente o nível 200. Significa mais até quando vamos atingir esse nível? Ao checar aqui, o tráfego está ao seu lado, está agora 6 milhas, pode prosseguir a descida até 4 mil pés, 1-0 no 5. Desce para 4 mil, 1015 com o tráfego esquerdo, obrigado. Salvador, boa noite, 972 para o Galeão. 340, Apero 50, Vitória, direto Charlie Papa Oscar, e após confirmar o plano de voo, decolagem down no zero, direita, da El Leda Bidev, controle em 120.8, aciona 5170. Correto, Rio, chave pronto, puxa. Vamos, Salvador, uma boa noite, hoje é 6224. 190 autorizado, Aracaju. Decoda 10, esquerda, Puca, Aracaju. 1208, 5172. Salvador, 098, aqui, mas tem 220 registrado. Salvador 98.